200, sem identificação, desta via, parâmetros de voo 060, chega da mais. Negativo, mantém a via chegada, chama 6200. November Oscar East Underground at 215, confirm Echo. Clear backtrack report, Chivalry. Leaving November Oscar East. Alfa Tango Tango, quando possível, confirme o seu estimado para pouso em Barreiras. Está chamando pouso em Barreiras, a USU 1620, senhor. Alfa Tango Tango. Copiado, 1620. Claro, meu nome é Squisk. Desça via para 2000 pés, ajuste 1018. Desce via 2018, ótimo, né, mano? 50, sai da mão, direção front, primeira curva esquerda, transponha 50. 7, Fortaleza autorizado, nível 250, conforme rota do plano de voo. Decola da 10 na pomo, transição front com curva à esquerda, 5050 no transponder voo, 1094. Alfa, Alfa Tango Tango, regra de voo modificador 1418, direção em condições visuais para nível de voo 105. Direção em condições visuais para nível de voo 105, Alfa Tango Tango. 1864, autorizado para atendimento ILS, que você está na zero, informe como estabilizado. Autorizado, R3, chamar estabilizado. Oxalé 6200, se sua via para nível de voo 050. Sete 510 pro Nordeste, buraquinho, seguida forte, afastando 15 milhas, confere? Vento 140 graus, 109, ajuste ao tempo 108, aporte fora do solo, guardião 05, pro Nordeste. Poxa, né, 6200, voltando, na possibilidade de voadora na presença. Negativo, mantenha a chegada, o número 2, poxa, 6200. Guardião 05, decolou os 2-3, dos dois corrigindo, confirma o comandante? Reinaldo Souza. Reinaldo Souza, ciente, Guardião 05, até a Pro Nordeste, defesa posição no 028, transfere o controle no 20.8. Ander 08, transfere. Controle, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, setor norte da torre. Me perceba, se o ditador aqui, ó, acendeu o número 3, corredor forte, afasta cego, máximo 15 milhas. Tinha entendido que vai se afastar de Salvador por aproximadamente 15 milhas, prossiga pelo litoral norte. Afirmo. Me perceba, 1.000. Corredor forte, após por aqui, ó. Pesado, voo no 864. Voo no 864, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, próximo dia, obrigado. Direito, responda 5057. Guardião 05, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Guardião, você chama afastamento. Chama a torre, mesmo assim? Afirmativo, o setor se encontra perto do setor de decolagem, que fica na frequência da torre em 118, decimal 95, após será transferido. Afirma. Chanel 6200, dessa via 2000 pés, ajuste 10, 17, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. Chanel 2000, o que é a mídia? Sempre vai reportar estabilizado. Livre pouso, voo 1864. 1864, informe tráfego, o Alfa TA 50, 500 pés, a 11 horas, se afastando do campo com o Pro Nordeste, não interfere com a aproximação. Ciente, o meio quatro. Após vir aqui, um terceiro na TV para o número 10, seguir com o Proa do Cláudio Forte. 7, Guardião 05, Proa do Cláudio Forte, ao número 10, sem interferência com a Estidão 1028, reporte 5 milhas fora. 5 milhas fora. Guardião já 5.3 milhas fora. 7, mantém o corredor forte, aguarde transferência, Guardião 05. Eu aguardo. O 1962, dessa via para nível de voo 050. Canal 6255, nós escutamos o controle do observador. 05, chama o controle, 1208, regresso. 1208. Indicação, dessa via chega da Mari para nível de voo 060. Afastando o corredor forte, o número 10. Gente, o Azeal 05, na escuta permanente do controle, afastando o corredor forte, a porte a 15 milhas iniciando sobre o gol. Já volta lá, 15 milhas. 3, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, formato coordenado com a equipe solo para iniciar a puxa após o TAM livrar o pato via Índia. Eu estava ciente do TAM e iniciar a puxa. Afirmativo, é que nós recebemos informação que estava autorizado por STEC, coordenação com a equipe solo, não foi informado nenhuma a respeito de uma aeronave da Bell, mas se quer que a gente mantenha a posição, a gente pode manter, sem problema. Agora não tem como passar mais não, efetue puxa e foi cotejado que estava ciente da aeronave da Bell, ok? O 1094, é pode contar. Infelizmente a gente cotejou essa informação, a falta de entendimento da sua informação, mas a gente não cotejou não. O 1962 informa velocidade. Seria bom? O 094 puxa até através do 62? Pra dar passagem a tanto? Perfeito, puxaremos aí até através do 62. Desculpa aí o inconveniente aí, mas a gente não tá aqui pra prejudicar ninguém não, ok? Ok. Tá bom, pode falar aí mesmo, se quer usar aqui, sem problema. Ok, amigo, obrigado. Chamei 6200, complete a destinação, chame torno na sequência 1118, decimal 95. 1295, chamei 6200. Tribuno 82, com 3 horas e 5, alternado São Gonçalo. No 094, destaque de Índio, Ponte Ferro 102, 1895, gregal 90, 17. 7097, 1895, no Ponte Ferro, voo 094, desculpa. No 3191, como vai? Prossigo o número 2, sai de passagem a voo de agressão no ponto 05, após autorizar o táxi da Ponte Ferro, ok? Confirma para fazer a passagem para aqui? No 3191, copiou, sai de passagem a voo e a... vai ingressar na Juliette, ponto 05, após o segundo táxi. Agora já iniciou, 3191. Sim, a gente está 3191, prossegue, tá, ponte para dano 02, 18, 95, 90, 17. 0097, assim no Gol que já está ali no ponte de terra, acho que não atrapalha ninguém, não, galera. Muito obrigado aí por tudo, até a próxima. Gol no 864, Juliette 05, Juliette 05, Bravo 109. Cabeceira 90, chame 6600. Luz. Fono 790, Puca Cajuba na porta. Puca Cajuba na porta. Oxalá 6255, dessa via para nível de voo 050. Aí 4082, dessa via para nível de voo 060. Via 060, eu vou passear. Voo 790. Autorizado Recife, voo 790, via Presidente 7, nível 370, saiu da Puca, direção Caju, primeira curva esquerda, transponda 5116. E o controle? 3018, voo 790. 370, autorizado para Recife. Eu vi o Tesouro 17, na saída Puca, Caju, curva esquerda, estava 5116, 208, controle, 1790. Controle, Zé, 05, aproximado na rotatória, intenciona atender para 1510, com entrega de tarifa. Zé, 05, confirma, irá pousar em Salvador no momento, vai prosseguir para Paris. Seguir para Paris, 1510, autorizado. Sete, considerado pouso em Salvador no momento, vai prosseguir para Paripe, autorizado no 1510. Aqui. Chama 6255, reduza para 200 mais, segue tráfego agora 8 milhas em redução dessa via para 2000 pés com ajuste no 017. Aguarde autorização para o final da via. 2000 pés, reduzindo o elevador, autorização via LS. Chama 200, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Pista no zero, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem do 1094, gratuita. É 3191 após o Boeing da Gol, Lima, tem pista no zero. Lima tem um Boeing, após o Boeing, é 3191. chama 6255, reprisa para 1809. 1809, 6255. 4082, desça via para 3000 pés, ajuste chama 097. Via 3000, 097, ajuste 4082. Estabilizado, isso é o 1162. O 1162, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, Leandro. Salvador, bom dia, Gol na 094, decola, bombom. Gol na 094, contato radar, sua para nível de voo 250, via saída bomba. Via saída bomba, Gol na 094. 2, ajuste no 097, continue a aproximação, guardão pista livre. Guardão no 62. Conferiria SXV pista no 0, fome quando estabilizado. Autoriza desde SXV, mandará estabilizado o chinelo 2. Autoriza por onde? Frote pro 1094? Relativo, mantenha a via saída Momo com o 1094. Via saída com o 1094. Formação Índia. Outro observador, Guardião da Índia. Guardião 05, prossiga. Vai por... O local em Mar, 500 pés, sobrevoo, inicialmente setor norte, coordenação com a torre. É, aciona o transponder 0145, frequência do controle, caso necessário, 120 decimal 8, e a torre opere em 118 decimal 95. Serra Zulu, confirme pessoas a bordo. Torre 1-8, decimal 9-5, para acionamento de decolagem, altímetro 1-0, 1-7, bom voo, Serra Azul Eco. Para o 2 para 4, bando 556, formação Índia confere, preparada é o Leda Irumi. Chama 6255, complete a aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 395, chame a 6255. Azul 4082, autorizado final do procedimento ILS, despeia 2000 pés com ajuste na 097. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado 2000-1017, azul 4082. Controle Salvador, boa tarde, você é 3191 da EL, passando 3000 pés. 4091, contato radar, sua para nível de voo 340, via saída do Adael. Adael, contato para o 340, 3191. Mike Serra, Golf e Aguarde. Mike, Golf e Mike, repita para o controle. Certificado o táxi com 100 a bordo, 4:30 de autonomia, até na esteira 3. Direita Índia e Alfa, considero no 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo, azul 4207. Direita Índia e Alfa, considero no 0, torre 18, decimal 95, azul 4207, graças. Chinelo 6255, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 10 nós. Sim, pouso 90, Chinelo 6255. Salvador, voo e proa da posição Mari, reporte a 40 milhas de Salvador. 300, vai para o 9, 9, 7. Bono 556, cópia. Bono 556, Galeão aprovado 360, via Fernovember 857 até Moussu. Após conforme rota, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após direto Irumi. Índia, Romeu, uniforme, Mike, Índia, Irumi. Aciona 5103, controle Salvador, 120, decimal 8. Então 9, chame pronto, Bono 556. Bono 162, modificação de portão, tá livre táxi, Alfa e Juliette, portão 01, Bono 162. Bono 162, Alfa e Juliette, por favor. Bono 895, obrigado, Antinho Azul 40, 82. Então tá mais voo, mais com portão. Eu não recebo no radar, mais de golfe mais. Colagem. 4, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, alterna 125, 45, boa, 094, boa. 072. Eu chamo a 255 no solo, as 4 3 direito no 211. Direito, 211, chame a 255. Flávio Azul 6, fica atento em Embraer Azul na aproximação da final do 1-0, tem diferença com o tráfego. Cliente do tráfego visual com 2, mantendo a separação. Bom dia, Xanã 6255, quebrou. Xanã 6255, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, para ingresso. Alfa vai reportar antes do táxi da Juliette, a Xanã 6255. Céu Azul, Eco, aguarde. Da 3445 com a Índia para São Paulo, Congonhas, portão 8. São Paulo, aguarde cópia, prepara da El, Leda Morte, vai. Da El, Leda Morte, portão 3745. 60 Furi com aproximação, azul 4082. 4082, gente. Guardião 05, pelo autoridade direto faixa Grécia, interferência com tráfego na aproximação da 1-0, vento 150 graus, 089, reporte controlado, Guardião 05. É o 5-2? Prazer, por favor, Guardião. Utilizado pelo direto faixa Grécia, interferência com tráfego da aproximação da pista 1-0, reporte solo controlado. Coisa pelizada, faltará solo controlado, não interferirá a pouso da aeronave. Azul 4082, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado, gente, Azul 4082. Azul Eco, livre decolagem da IMA, não há tráfego no setor aeroportal, vento de 150 graus, 08 nós, já parte fora do solo. Gente, mantendo o setor a 1500 pés, é Azul Eco, mantendo o setor na escuta, é Azul Eco, após fora do solo. Autoriza a central ou não? Afirma, 1500 pés, autorizado. 1500 no setor, o Azul Eco está iniciando, vai estar fora do solo. Azul 4207, decolado aos 45, controle no 20, decimal 8. Controle no 208, 4207, Azul. Azul Eco decolou aos 45. Aguarde transferência do Eco. Após o setor, prossegue para onde o César do Eco? Então, de início eu vou ficar por aqui mesmo. Só aqui nesse setor, exatamente aqui. Acho que eu vou ficar na do senhor. Porque aqui está antes da rotatória. É aqui exatamente onde eu vou ficar. Posso ficar na do senhor? Sim, Chico. Vamos no 1500 pés na escuta, César do Eco. Aqui é permanente César do Eco, senhor. Guardião 05, solo às 4h30, frequência livre. Bom dia. Eco November Tango, Índia Tango em Tite, e após conforme rota do plano. Decoladão no zero, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5, Uno, Uno 5, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 320, 1-0, com base Papai Zulu, no meia H, Chomode, Papai Zulu 30, em kit. Recorda dentro da escola direita da Eulida Motiva, 5115-1208, até 3745. Correto, na 3745, portão 08, chame pronto, puxa back o funcionamento. Aliança 3745. Beleza, Alfa 02, táxi via Alfa, reforçando da Juliette. Puxa, fogo 1556. Falando com a equipe do solo, 1556. Forma obras da retaguarda, próxima área remota. Ordene com a equipe do solo, chame pronto para o táxi. Devido à obra, e já foi autorizado o push do gol no portão 9. Aguarde mais 2 minutos, na 3295. Juliette, portão 03, azul 4082. O senhor instalador é o Michael Smart. Prossiga. Passando através do Parque. Panamá Mike, Golf Mike, ciente, prossiga para o farol de Tapuã, chame torre na frequência 1118, decimal 95. Papá Romeu, Bravo, Serra, Serra, prossiga. Serra, Serra, de Alcoíndia, Constituição de Salvador, acionado com 2000, a marcação de 10. Ah, chama o transponder 0124, prossiga visual na escuta permanente do controle e reporte o farol de Itapuã. Corrijo, mantenha esse visual 500 pés e forma um tráfego mantendo 1.800 pés na escuta da torre. Próxima rotatória, mantenha o setor e chame a mesma na frequência 118 decimal 95. Papai Romeu Bravo, Serra Serra. Estado Serra de Abrilha para Salvador, agora próxima rotatória, já visual com campo, até 502. Confirmando Bravo, Serra Serra ou Romeu, acho que é Bravo? É Bravo, Serra Serra. Papai Romeu Bravo, Serra Serra, já só é passado. Confirmando a posição, passando a rotatória? Tá, próxima rotatória, na rotatória de rotatória, já visual com campo. Gente, Bravo CSR, mantém 500 pés, consegue final da 97, a intenção confirmando é pátio 4. Sim, senhor, se condição aí, vai direto. Gente, reporte uma milha fora, o Bravo CSR. Reporte uma milha fora, o CSR. Azul F, visual com o Bravo CSR. Gente, Azul F, mantém 1.500 pés, mantendo o setor, o tráfego do Bravo CSR, até 500 pés, não interfere aqui. Ok, tá visual com o Bravo. O Céu do Eco está passando agora a manter os 500, mas vamos ter separação com o CACA. 7, atenta ao tráfego, eu separo 500 pés, quando o tráfego livrar, o César Eco é próximo atingindo 500 pés. Correu, Golf Mike, tá na final pro Pat. Mike, Golf Mike, precisar direto Pat 5, tráfego avistado, vento 140 graus, 109, após solo controlado. Mike. Abração aí, Guto. Abraço, é pouco. Pra nós. Salvador, bom dia, Xaner 6213 com A. Informação de autorização Galeão. Xaner 6213, Galeão. Prepara da Elida Irumi. Só um minuto, Copen. Mais Golf Mike controlado? Solo 5-3, frequência livre, bom dia. Índia e Alfa, considero 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-7, bom voo, bom dia, voo 5-5-6. Bom, 1-7, parte de Índia e Alfa, pode esperar com a gente, para fazer um bom trabalho, bom dia. Obrigado, a parte do Ascari 2000, é Duna, e 2-7-2, parte da Rússia. Serra, no solo 254, frequência livre, bom dia. Bom dia, apesar, vou passar a serra, obrigado. De previsão de mais 2 minutos. Para a final da Animar, César. César Leco? Desculpa, César Leco, para a final da Animar. Frente RMA, no tráfego reportado no setor, 150 graus, 10 nós, reporte solo controlado, César Leco. Controlado, César Leco, a Airport. Senhor Salvador, muito bom, boa tarde, boa noite, pode estar a pronto. Bom, 156, autorizado diário, decolar, pichão a zero, vento 150 graus, 10 nós. A vida fala na zero, diga. Xaner 2 e no 3, Galeão aprovado 360, via per November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima Serra, uniforme Moussu e após conforme rota. Decolada 1-0 com curva direita na subida Tael, após Leida, após Irumi. Aciona 5-1-2-6, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-3-6-0 para o Galeão, Tael, Leida, Irumi, uniforme Alveiro 857, Moussu, 10, curva direita, 5-1-2-6, 1-2-0, bom 8, pote 62. Qual a subida, Oceana 62-1-3? Leida, Irumi. Correto, o chão 62 no 3, portão 62, deixa eu me pronto para o pushback do acionamento. Vai. Azul Eco, solo 57, frequência livre, bom dia. Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre no 8, decimal 9 e 5, altímetro no 0, no 7, bom voo e boa tarde, tá 3, 2 e 9 e 5. Torre no solo, tá 3, 7, 4, 5, assim que o Airbus da companhia de braço, roda, após o tráfego em coordenação, tá livre, no portão 08, chame táxi, tá 3, 7, 4, 5. Após a passagem, tá livre, tá 3, 7, 4, 5, depois tá nela. Parilhéus, confirma o nível 140. Você tem previsão para o voo no 790? 90, coordenando o 8 do solo, estou com o Airbus ataxiando próximo ao através do portão 05. 5 mesmo livrar a cauda em coordenação, após o tráfego está autorizado o portão 02, chame táxi. Faz o Airbus a retaguarda, são autorizados, para o táxi, 790. Azul 4463, autorizado Ilhéus, Serra Brava, Índia Lima, nível 180, via Golf 677. Decolada 10 com curva direita na subida Coral, aciona transponder 0264, frequência do controle 120, decimal 8. Azul 4463, chame pronto para o pushback, acionamento do portão 3. 3895, bom dia, Linda, com a pistão 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. A Linda fala 1-0, 3-0. Tango Juliette, quer ver que aquilo prossiga? Negativo, notificação, confirma o horário, Juliette, quer ver aquilo, ou plano? Estabilizando o ILS, Capa Vista, o Mike Serra Golf. Bom, meu Mike Serra Golf, complete aproximação, chame torre na frequência 118 do sinal 95. 1895, obrigado. Oi, Salvador. A palavra é Mike Serra Golf, boa tarde. Boa tarde, Mike. A palavra é Mike Serra Golf, ajuste no 097, confirma intenção. Intenção, pouso na 1-0, solicita suporte da infraero para transporte para fazer. Gente, passa o meu Mike Cego, última aproximação, guarda na pista livre, confio em PAB. Tem 3 a bordo. 03 a bordo, confere? Confere. A intenção do Mike Cego foi após o pouso, prossegue para qual pátio? Pátio 3, desembarca o pessoal e vai para... pra mata. Gente, passando o Mike Cego, ele já vai adiantar. Salvador, vou na 790, plantou o táxi com 140 pessoas a bordo, 3 horas e 20, alternativa São Gonçalo da Mata. Direita, Indy Alpha, Pascal 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 7, bom voo, boa tarde, gol no 7-9-0. Direita, Indy Alpha, Pascal 2-9-5, 7-9-0, moto elástica, obrigado. Livre pouso, Mike, na bolsa. 3-8-9-5, decolado aos 04, controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, boa. Mapa da Terra, rebaixado, travado, Mike, na bolsa. Aqui o Max é a Golf, pouso autorizado. Pistão no 0, vento no 40 graus, 1-0 nós. Controle, muito boa tarde, oceano 3, 2, 4, 5. 3895, contato radar, suborbitalamento de voo 340, via saída da EL. Afirmativo 340, pode voar direto da EL. Negativo, mantenha a via saída, está 3895. Obrigado. Pode chamar a torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-7, bom voo, Juliette, Quebec, Kilo. Voo no 790, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 790. De Papa Romeu, November of Whisky, para Veracruz, mil pés, pronto, cópia. Autorizado para Veracruz, no meu pés, decolador no 7, curva direita, subida corredor axé, após caixa pregos, aciona transponder 0134, controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Uno 962, desse mantenha 2 mil pés. Acuse no localizador autorizado ao final do procedimento, ILS 1017. Desce para 2017, autorizado ILS, XK para pista 10, já um repórter está, 1-9-0. Para acionamento, saque, decolagem, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-7, bom voo. Oscar Whisky livre, ele para o reporte. 790 ali, mantém a pista na zero. Aí mantém na zero, bola 790. Pilote que é aquilo ali, mantém a pista na site. Serra Golf no solo aos 07, livra à direita. Chame o solo no 21, desse lado no. 21, Max Serra Golf. Eu, Max Serra Golf, prossiga até o pátio 3 via Alfa e Kilo. Tento o balizador na posição. Zero graus, 1-0 nós. Bola 790, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Autorizado decolagem, cabeceira no zero, bola 790. São 3745, boa. Após o início do bonde da Gol, ali mantém o peixe na zero. Ali mantém, após o bonde, o 3745. Paulo, ainda tive contato visual com o avisador ainda. Serra Golf foi estacionar aqui na Alfa Romeo ou na 2000? Responde a posição, aguardando coordenação com o infraero, só um minuto, Max Serra Golf. Obrigado. Filete Quebec, decolado ao 09, ingresso corredor Axé, aguarde transferência. Aguardo de da transferência, Filete Quebec. Bono 790, decolar 209, controle no 20 decimal 8. 208, obrigado, uma boa, bom final de semana. Serra Golf, prossiga a posição meia dúzia, do Pat 3. Meia dúzia, Pat 3. Caracaju. Bona 790, contato radar, chegou para nível de voo 370 via saída da PUCA. 370 via PUCA, Bona 790. Controle Salvador Papatango, Juliette Quebec Kilo, acionado 0136 na sua escuta. Papatango Juliette Quebec Kilo, mantém a subvisual via corredor Axel, na minha tese, informe para o radar. Visual 1 no Rio País Axé, reporta na Fala da Barra, Juliette Quebec Kilo. 3745, Agora eu acho que isso que clear sua nap no way to 917. Eu acho que isso cria o Fator Costa. Eu acho que isso cria o Fator Costa 1-7, wind 1-5-0 degrees, 1-0 knots. Primária 1-2-5-1. Obrigado, 2-5-1. sanitária. Tá 3745, cruzando 1200. Tá 3745, contato radar, suba via Israel para nível de voo 320. Israel 320, tá 3745. Voo 9962, estabilizado no localizador, desloca a pista. Voo 9962, complete aproximação, chame torre, na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, um bom dia, voo 9962. Torre Salvador, muito boa tarde, voo 9962, duas milhas do externo, baixo travado, e desloca a pista. Voo 9962, ajuste no 017, informa o tráfego, a 1 hora, o papá 28 alfa, decolou a pista auxiliar, no interfere com a aproximação, está afastando para a linha do litoral sul. Gente, voo 9962. Voo 9962, ajuste no 017, continua a aproximação, guardando a pista livre. Com 1017, aguardando a pista livre, 962. Join a share corridor and the wait transfer. A share corridor, waiting for transfer. November of the week. Túlio 3745, possibilidade de voar ponte lá. Mantenha a saída, tem a 3745. Tem, tem a 3745. For departure 120, decimal 8, November Oscar Whiskey. Voo 962, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso 10, gol no 962. 5, alterna 1, 25, decimal 45. 2035, 2045, 735, 790, boa tarde, senhores.